O nosso tema de hoje é perseverança no bem. Continuar a fazer o bem, né? Perseverar é continuar. Por que perseverar? Muitas vezes nós nos sentimos empolgados com alguma coisa e queremos muito fazer essa coisa, queremos dar prosseguimento com isso. E às vezes, quando a gente não consegue realizar isso de forma quase imediata, a gente percebe que vai. Essa vontade vai se esvaindo um pouco. E a gente acaba voltando lentamente para aquele ponto em que a gente estava antes. Quando a gente não realiza, a gente vai retornando. Então, por isso que perseverar, fazer, mas continuar fazendo. Porque a gente precisa primeiro acreditar por que fazer o bem. Existe o fazer bem e o fazer o bem. Fazer bem é realizar alguma coisa de forma correta, vamos dizer assim, né? E fazer o bem é uma ação benéfica. É uma ação benéfica de caráter moral, o bem. Então, nós precisamos entender por que que nós devemos ou temos que fazer o bem. Muito tempo atrás, não é nem para nós, né? Talvez as gerações bem anteriores à nossa, existia uma imposição de ser bom. Temos que ser bom, porque nos ameaçavam se não fôssemos. Uma das grandes ameaças era o inferno. Tu vai para o inferno se tu não for bom. Então a gente muitas vezes fazia coisas boas através do medo. Não era algo que brotasse naturalmente dentro de nós. Hoje a gente já tem elementos capazes de nos orientar de uma forma melhor. Por que que nós devemos fazer o bem? O maior beneficiado somos nós mesmos. Os benefícios que nós colhemos, eles são espirituais, emocionais, mentais e físicos. Como é que a gente consegue ver se isso é verdade? Bom, primeiro a gente tem que experimentar, né? Vamos experimentar e vamos ver o que que a gente sente com isso. Espiritualmente, porque existe uma transformação. Eu disse antes da empolgação que nós somos tomados. E isso espiritualmente é como se nos abastecesse, nos desse solidez, nos recarrega. O espírito, ele passa para o corpo espiritual essas sensações, esse bem-estar. Ele transmite para o mental, através das suas manifestações, todo esse aprendizado que ele recolhe através dessa prática. Emocionalmente, é mais fácil ainda a gente perceber como é que nós nos sentimos quando nós realizamos uma pequena ação positiva. Nós nos sentimos grandiosos, bons. Então, existe emocionalmente uma sensação muito forte. E fisicamente nem se fala. Porque todos os nossos males, eles vêm de uma ação contrária a essa. Tudo aquilo de ruim que brota de nós e que nós fazemos está em inconformidade com a lei divina. Nós fomos criados e estamos encarnados para aprendermos, evoluirmos, nos tornarmos melhores, e a gente só consegue isso através das manifestações positivas. Mas não é só nesses quatro elementos que eu citei que essa prática do bem ela se demonstra. Nós podemos testemunhar o que o bem que nós podemos fazer gera no outro. Se a gente não consegue perceber isso muitas vezes pela distância, muitas vezes fazemos aquelas ações positivas sem ver para quem, né? Mas vamos lembrar de nós, o que nós recebemos pelo bem que os outros fizeram para nós. Hoje somos uma personalidade, uma construção, como se diz, cada um de nós, uma soma de várias experiências. E cada uma dessas experiências, ela tem a contribuição de várias pessoas para que sejamos quem somos. Então, às vezes a gente pensa, eu sou, né, o nosso ego falando. Na verdade, é esse complemento de relações que me tornaram um pouco melhor hoje, por ter entendido essas práticas que fizeram comigo. Então, a prática verdadeira, ela é transformadora. A prática do bem, ela transforma. Eu disse, né? Vamos, a gente pode até usar a experiência, vamos fazer para ver o que acontece conosco. Vamos fazer para alguém, para ver o que acontece com esse alguém. Vamos ver a capacidade que a gente tem de transformar uma vida. Não aquela que está dentro de casa, porque aquela ali a gente já transformou bastante e continua transformando, mas alguém que a gente não conhece. Alguém que, de repente, a gente pode fazer algo por essa criatura. Tem um exemplo, uma história, de uma pessoa que estava na beira da praia de manhã cedo, recolhendo estrelas do mar e jogando para dentro d'água. E tinha milhares de estrelas pela praia. A maré trouxe na madrugada e quando recolheu ficou milhares de estrelas. Um outro homem que vinha caminhando no sentido contrário dele, bem longe, quando viu ele assim de longe, viu uma pessoa que parecia que estava dançando, né, pelo movimento que ele fazia de se abaixar, recolher e jogar. E quando ele foi chegando perto, ele foi percebendo o que ele estava fazendo. Ele viu o que ele fazia. E aí ele chegou e perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele disse, o mar trouxe as estrelas para a praia e eu estou jogando de volta. Mas eram milhares de estrelas. Esse cara, quando ouviu isso, ele olhou para trás, de onde ele veio, a praia repleta, para frente a mesma coisa. E ele disse para o cara, mas o que tu está fazendo não vai adiantar nada. Não tem nenhum significado isso, não vai resolver o problema. E o cara que colhia as estrelas, ele se abaixou, recolheu mais uma, com força jogou lá para dentro da água e olhou para o cara e disse assim, para aquela ali fez a diferença. E aí eu me lembrei de uma frase que tinha aqui no nosso mural um tempo atrás, da Madre Teresa de Calcutá, em que ela dizia que o que ela fazia, e a vida dela era dedicada a auxiliar, mas o que ela fazia significava uma gota no oceano. E o oceano é grande. Mas ela disse, sem aquela gota dela, o oceano seria menor. Então são dois exemplos para a gente perceber que mesmo sendo pequeno a ação, não resolvendo o que a gente vê no mundo afora, ela tem validade e ela serve para quem está sendo dirigida. Os ensinamentos de Jesus no Evangelho, todos eles têm como caráter a recomendação para que nós sejamos mais felizes, se é que somos, né? Ele nos dá orientações daquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos combater. O que nós devemos fazer são todos significados para fora de nós, e combater tudo aqui dentro, por causa das nossas tendências, as nossas, enfim, tudo aquilo que a gente manifesta. É isso que nós temos que duramente ir atrás e modificar. E o bem não é para cá, o bem é para fora, né? Porque através dessa ação a gente vai combatendo, entre outras coisas, aquele egoísmo que é muito forte e aquele orgulho que é muito intenso, que se manifesta em várias ações da nossa vida, do nosso dia a dia. Está presente em muitas situações. Então, como vencer essas duas pragas que nós carregamos, se não com ações contrárias? Só com ações contrárias. E o contrário do egoísmo, né, é a caridade. O contrário do orgulho é a humildade. Então, somos pequenos, temos que perceber isso e sermos humildes para poder perceber isso, senão nós não conseguimos. E a prática da caridade é aquilo de fazer o bem. Como diz, perseverar no bem. Porque só com muitas ações positivas a gente começa a melhorar o nosso cenário. Às vezes nós dizemos assim que o nosso mundo está perdido, está caótico. Nós enumeramos uma série de situações que nós estamos percebendo. Mas nós não estamos percebendo as situações positivas, porque elas existem também. Então, talvez modificando dentro, eu consiga ver o que está fora. Porque senão é um reflexo, né, do que tem dentro. Eu só consigo ver a mesma coisa. A velha história de apontar erros alheios, que na verdade são situações internas que nós temos e não conseguimos, ou não temos força ou percepção para poder atacá-las de forma correta. Então, por isso, né, da questão do orgulho, a questão do egoísmo, porque enquanto a gente não conseguir verdadeiramente atacar isso, a gente talvez não consiga fazer uma prática verdadeira do que é bem. A intenção verdadeira é o que move. Muitas vezes, a fachada, o externo, demonstra ser bom, mas internamente, o que moveu? Talvez, para os nossos olhos, a gente veja e bata palma, mas é lá dentro que a verdade está escondida, às vezes, né? E essa verdade, ela vai para a nossa consciência. A gente sabe o que a gente realmente fez, com que intenção nós fomos movidos a fazer, e muitas vezes também não dá certo, né? Mas, se a intenção é positiva, a gente vai continuar até conseguir. Então, perseverança, continuar, insistir, para que isso seja, dentro de nós, uma prática natural, que a gente consiga executar isso de forma natural. Esse é o nosso objetivo, talvez, de vida, né? Nos incluirmos nessa obra grandiosa que é a vida e fazermos parte dela de forma verdadeira, como sempre nos chamamos, né? Filhos de Deus. Então, para que sejamos chamados assim, a gente tem que justificar essa nossa permanência.